Todo mundo aí está conseguindo ouvir? E aí vocês multipliquem a informação também para os colegas que não estão aqui hoje, que já estão embora. E os que não estão ouvindo, porque estão desenvolvendo alguma atividade, são muito felizes para ir, certo? Então vamos lá, olha só. Amanhã, vocês sabem o que vai acontecer aqui na escola? Amanhã, gente, é o dia da ação. A ação vai ter a segunda-feira do final, a terça-feira. E iremos realizar amanhã, certo? Todo mundo está conseguindo ouvir, gente? É importante. Amanhã iremos realizar a ação. E justamente por esse motivo, no período da tarde, nós não teremos aula. Não teremos aula tarde. Portanto, na noite, nós iremos nos reunir aqui na escola para realizar a ação. Então, todos vocês, estudantes, junto com os professores e a equipe diretiva e junto com os comunitários, iremos nos reunir aqui na escola às 18 horas. Vocês, estudantes, precisam estar às 18 horas aqui na escola para participar do evento. Vocês vão fazer o celular de vocês, se também quiser, se tiver interesse de vir participar com a gente e prestigiar o momento. Então é um momento importante para a escola, para vocês. Então não deixe de vir participar. Não é só os estudantes que vão fazer uma apresentação, é todos. O momento de amanhã é para todos. E a única coisa que vai acontecer é mudar o horário, ao invés de vir à tarde, vocês virão às 18 horas. Certo, gente? Todo mundo está entendendo a informação? Então, a estudante que não comparecer vai ficar prejudicado de alguma forma. Ou em questão de frequência, em questão de alguma coisa. Você vem para a escola, não aparece. Ninguém prestigiar o momento de participar desse momento importante. E aí, gente, eu acho que é isso. Todo mundo está ciente, então, né? Ninguém vai dizer que não sabia. Certo? Amanhã, à tarde, nós teremos aula. E é o momento antes de 18 horas. E é isso, gente. Thank you.